Roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, não, e nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazer mal. Vai vendo, não foi escolha aprender a ser forte. Então pra cada dia da semana um Air Force. Em homenagem aos privilégios que não tive, mais um poeta que usa camisa de time. Rasa igual uma poça na seca, mas mata a sede das pomba. Na selva de concreto, né, gíria é dialeto. Progresso traz pra perto, perreco me esqueça. Motivo pra não rir, temo de sobra. Distração, samba, só coringa na mesa. Várias cartas na manga. E a única certeza é que hoje não quero briga. Ninguém me perguntou, mas talvez eu seja a única esperança da família, que só viu herança pela TV na novela. Segredo é não dar guela por aqui. Pega o colete, a bala clava, as dinamite, vamo aí. Acima da média, abaixo do radar. Acima da média, abaixo do radar. Acima da média, abaixo do radar. Acima da média, abaixo do radar. Bebê, sempre tive aqui na mesma mesa. Diferença é que hoje a lata farta. Por isso agora você me olha só com essa cara de surpresa. De onde vem? Muita gente se pergunta de onde vem. O que interessa é que tá tudo bem. Estilo tem dinheiro, faz o que não pode é leve e traz. Na próxima oração pergunte a Deus quem foi o Barrabás. Oh, porque minhas barras tão a mais. Oh, não vai somar, não subtrai. Dizem que hoje é nós que dita moda. Da hora legal, mas o que realmente importa é ter uns imóveis e afastar os irmãos do crime. Tipo Narcos. Acima da média, abaixo do radar. Acima da média, abaixo do radar. Acima da média, abaixo do radar. Acima da média, abaixo do radar.